dinheiro, sucesso, até que ilude, mas é tudo vaidade. E pra quem pensou que era só mais uma brincadeira, dançou. Só entra quem foi escolhido e chamado. Duvidou? Tá embaçado. Dá CI pro 2, é tudo experiência. Paz na terra não existe, somente uma grande expectativa de destruição mundial. A nossa vida neste mundo está predestinada. Tudo passa menos a sua palavra. Muito tenho ali falar e agradecer. Ser teu servo só adquire vantagens. Longe das gaiolas, das falsas profecias. Não acredito na trindade, pois faz parte de uma idolatria. Pois no passado a mente estava sendo enganada pelos religiosos que não entendem nada. Vivem fazendo teatro com a sua cara. No final dos tempos, todos vão pra vala. Fogo eterno e consumidor. Lago de fogo é o que eles merecem. Quem já viu o anti-messias se arrepender? Quem já viu? Quem já viu? Pra conhecer a mente do Adonai, não depende do que quer, muito menos do que corre atrás. É ele quem te escolhe, é ele quem te cura. Te mostra o caminho, irmão, da verdadeira paz. Pois na verdade ele veio buscar a sua nação. Os crentes são salvos pela loucura da pregação. Então, irmão, preste atenção. Não se levante contra esse nome, não se levante não. Ei, vem, chega aí, vamos conversar com o Eterno. Ei, vem, chega aí, vamos conversar com o Eterno. Chega aí, vamos conversar com o Eterno. Aqui está mais um miserável pecador, nascido e criado na Ceilândia, discriminado, mal falado por causa da cor. Desde a infância sempre pensei ser o mais perseguido de todos, mas descobri que o Senhor, quando aqui desceu, por sua palavra foi perseguido uma pá de vezes mais que eu. É isso que me estimula a te seguir em frente, pois no Calvário livrou a muitos da prisão da mente. A pior que existe, pode acreditar. Em cada esquina da cidade existe uma, querendo te tragar, querendo embaçar. Falsos profetas com malandragem, pregando na sua quebra a falsa mensagem. Mitologia, é, a falsa mensagem. Ei, vem, chega aí, vamos conversar com o Eterno. Ei, vem, chega aí, vamos conversar com o Eterno. Ei, vem, chega aí, vamos conversar com o Eterno. Não estou aqui para agradar a carne de ninguém. O espírito que eu recebi de Yah vai além, além do sistema que quer só te iludir, falando mentiras, tentando te confundir. Teologia é heresia que rola em suas mentes. São lobos cruéis, disfarçados de ovelhas. Novamente falsos profetas quer se levantar, bem vestido de terno e gravata, mas por dentro estão cheios de rapina e iniquidade, negando o Niquiá, o pai da eternidade. Quantos necessitados da palavra entender, saber que só existe uma nação a ser salva. Sem esta mídia faceira, onde só no Brasil são mais de 45 mil denominadas por homens com a intenção de enganar. Desde o concílio Niceia, de lá pra cá, pode observar. É hora de raciocinar e ver, entender que só existe um mestre. Julgar pela aparência, não sou louco. Não, não. O que provamos é a palavra que sai da sua boca. É. Tudo que acontece é controlado por Yah. E esse Eterno tem um nome maravilhoso, poderoso. Se levantar contra a palavra do Eterno é blasfemar. Quem com ele não se ajunta, espalha. Por isso eu digo e repito, sem medo de errar. Quem com ele não se ajunta, espalha. Ia de pagar, é, ia de pagar. Fogo eterno e consumidor. Lago de fogo é o que eles